concentradas. Ondas queimam rochas com seu sal. Vibrações do sol no pó da estrada. Muita coisa, quase nada. Cataclismas, carnaval. Há muitos planetas habitados. E o vazio da imensidão do céu. Bem e mal, e boca e mel. E essa voz que Deus me deu. Mas nada é igual a ela e eu. Lágrimas encharcam minha cara. Vivo a força rara desta dor. Clara como o sol que tudo anima. Como a própria perfeição da rima para amor. Outro homem poderá banhar-se na luz que com essa mulher cresceu. Muito momento que nasce, muito tempo que morreu. Mas nada é igual a ela e eu.